voz da resistência do Galo Livre, programa radiofónico da Lida, a transmitir na banda de 60 metros, frequência respectiva de 4.950 kHz. Saudações patrióticas anti-cubanas e que estejamos a chegar até vós em boas condições de audibilidade.